CBN Turismo. 11 horas e 41 minutos e vamos voltar agora ao tema que mais preocupa o setor turístico de Foz do Iguaçu na manhã deste sábado, o anúncio da decisão judicial desfavorável ao turismo iguaçuense no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, mantendo a portaria do Instituto Chico Mendes que proíbe, a partir do dia 30 deste mês, o acesso de veículos de turismo privativo e táxis ao Parque Nacional de Iguaçu. No início da noite de ontem, houve uma reunião no Centro Municipal de Turismo, convocada pelo Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu e Costa Oeste, para debater quais providências serão adotadas. E, para falar sobre este assunto, eu estou na linha agora com o presidente do Sindicato dos Guias, Sidney dos Reis. Bom dia, Sidney. Sim, bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Nós tivemos reunião ontem com os trabalhadores do turismo para falar sobre essa decisão da justiça que impede os trabalhadores de ter acesso até as cataratas. E foi uma decisão que nos deixou muito triste e preocupados, porque não só os trabalhadores vão ser prejudicados, mas toda a comunidade de Foz do Iguaçu. A hotelaria, a gastronomia, o comércio, porque com certeza isso vai prejudicar a economia da cidade. E qual foi a conclusão que vocês chegaram, Sidney? Porque já essa questão é uma questão muito debatida, amplamente já debatida pela classe também, sobre essa questão do trânsito de veículos, principalmente pela classe dos guias, né, os carros de turismo, que acaba prejudicando vocês, né? Que conclusão vocês chegaram a respeito? Nós chegamos a respeito que é uma total falta de respeito, de consideração pela população de Foz do Iguaçu. As decisões são tomadas lá em Brasília e não avaliam nada o impacto que pode ocasionar aqui na nossa comunidade. Nós estamos reivindicando um espaço que é de uso intensivo, um espaço de acesso a todos os turistas há milhares de anos. E aquela área ali é a área mais protegida por nós do parque, porque ali ninguém rouba palmito, ninguém pesca, ninguém mata animais. Não posso dizer o mesmo do restante do parque. Ali só é somente 3% da área do parque. O que vocês querem é o livre acesso ali, né, entre a entrada do parque e até os pontos de visitação. Todo o acesso é controlado pelo ICMBio. São motoristas, carros, guias cadastrados pelo ICMBio, pessoal da cidade treinado para dar informações a respeito do parque, para conscientizar o turista da proteção, da preservação ambiental, da importância de não alimentar os animais, não jogar lixo na trilha, motoristas conscientes da velocidade e do cuidado que devem tomar com os animais lá no parque. Então, é muito triste, é lamentável o ICMBio lá em Brasília não reconhecer que o trabalhador do turismo de Foz do Iguaçu é um parceiro do Parque Nacional de Iguaçu e não está ali para depredar, para matar animais, e sim para ajudar a proteger. E a partir dessa reunião, se vocês chegaram a alguma decisão ou alguma conclusão, vocês vão tomar alguma medida? Qual é a posição de vocês a partir de agora, a partir dessa reunião? Nós montamos uma comissão que está traçando algumas metas, né, e vai colocar em prática. Nós temos o apoio do deputado professor Sérgio, do professor Reni Pereira. Nós estamos reunindo desse final de semana para discutir quais serão as ações. O professor Sérgio tem reunião marcada com o ICMBio na quarta-feira em Brasília, que ele vai tentar negociar com o ICMBio pelo menos um prazo maior para o fechamento desse parque. Na verdade, não é o parque, viu? É só o acesso até as cataratas. Isso não é percorrido nem 3% do parque. É, exatamente isso, né, Sidney? Justamente isso. É esse acesso que vocês querem ter, né, a partir da entrada do parque até os pontos de visitação, né, sem ter que depender dos ônibus disponibilizados ali pelo Parque Nacional, mas vocês querem fazer esse transporte dos turistas. Não é o transporte do turista em geral. Hoje o Parque Nacional conta com um sistema de transporte coletivo que é muito importante e é um transporte que vem ao encontro da necessidade do parque, do turismo e da população. Porém, não é suficiente, porque o que nós fazemos é um transporte privativo, é o turismo privativo, que existe uma demanda desse turismo privativo por pessoas que querem a sua privacidade, querem um atendimento diferenciado, um guia exclusivo para ele. Nós temos visitantes de todas as classes econômicas, classe A, B, C e D. Só que a classe A, eles não gostam de compartilhar transporte coletivo. E é justamente esse público que nós temos que perder. Tá certo. Vocês têm um prazo já para que essa posição aí de vocês já seja colocada em prática? Vocês deram um prazo para essa comissão começar a trabalhar? Já estamos trabalhando. Só ainda não podemos divulgar quais serão as ações. Mas com certeza nós já estamos trabalhando em cima das ações que vamos colocar. Tá certo então, Sidney. Obrigado pela sua participação aqui no CBN Turismo. Por nada. Eu que agradeço o espaço.